a água. Pela infusão do Espírito Santo, esta água, bebida, partilhada, abençoai os remédios, as fotos de família, os doentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Elevemos nosso pensamento a Deus e oremos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o sol, todas as estrelas luzentes, as águas que estão sobre os céus. Louvemos o nome do Senhor. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estamos no ar, falando amor, irradiando alegria, fazendo amizade. Estamos no ar, na frequência 1530, Rádio Três Fronteiras de Campos Sales. Mais um ano se encerra, mais um ciclo se fecha e é tempo de fazer uma retrospectiva. É tempo de olhar para trás e rever os planos que foram traçados, o caminho que foi percorrido, as metas e os objetivos que foram alcançados. É tempo também de olhar para a frente, refazer planos, vislumbrar novos horizontes e abrir o coração para sonhar. Nós que fazemos o Empório Vieirão, agradecemos pela oportunidade de fazer parte da sua história e por contribuir para o seu sucesso. Esperamos que esta parceria continue ainda por muitas e muitas décadas. Desejamos que este Natal traga mágica para a sua vida e da sua família, que traga boas energias e muita vontade e determinação para viver e ser feliz, para que se possa celebrar a vida todos os dias. Mensagem do Empório Vieirão, que continuará praticando a economia com seriedade. Feliz Natal e um ano novo muito próspero. Boas festas e felicidades. O homem do campo já sabe onde encontrar variedade de produtos que faz bem à terra e aos animais. Casa do Criador, o agricultor pode confiar. Preço baixo o ano inteiro, onde o fazendeiro lucra muito mais. Casa do Criador, tudo em medicamentos, vacinas, rações para cães e gatos, adubos, inseticidas, ferramentas, lonas e muito mais. Trabalhamos também com pintos caipirão, capote gigante e todos os produtos para granja. Sempre com o melhor preço e bom atendimento. Casa do Criador, Rua Júlio Norões, número 239, Centro de Campos Sales. Telefone WhatsApp 88996469905. Organização Maurílio Oliveira e Família. Casa do Criador, a casa do homem do campo. Incomparável. Três Fronteiras, a sua rádio, o seu estilo. Essa é a mensagem da Rádio Três Fronteiras para seus ouvintes, parceiros e seguidores. Boas festas, feliz ano novo. Vamos comemorar o ano que passou. Guardar na memória tudo de bom que ele deixou. Vamos comemorar, juntos eu e você. Vamos celebrar a alegria de viver. Vamos comemorar o ano que passou. Guardar na memória tudo de bom que ele deixou. Vamos comemorar, juntos eu e você. Celebrar a alegria.

neste tempo de esperança e renovação, o Colégio Adnilson Batista dos Santos deseja a todos um Feliz Natal, repleto de paz, amor e união. Que o nascimento do menino Jesus ilumine cada lar com fé, saúde e prosperidade. Agradecemos a confiança das famílias, alunos e colaboradores que caminharam conosco neste ano. Que 2026 venha com novos aprendizados, conquistas e sonhos realizados. Com enorme carinho, Colégio Adnilson Batista dos Santos, educando com a família, uma instituição pertencente à Fundação Aquiles Batista dos Santos. Ei, eu vou te contar a maior. A Citynet Telecom acabou de lançar um plano de hipervelocidade de 600 MB por apenas R$ 99,90. Tudo isso na fibra óptica com os melhores equipamentos para a sua casa. Então você não pode perder. Corre bem aqui no escritório e não perde essa promoção. Jesus is the King. Voltamos a apresentar Parada Popular. Olha, são 18 horas, 6 da noite, 25 minutos, 18h25, e a gente segue continuando com nossos breguinhos. Trago para você Bartô Galeno, O Que Passou Deixa de Lado, na sequência Bom de Tudo, Cândida, Carlos Alexandre, Alô, Quem Está Falando, Calypso, participação de Amado Batista, Quem Ama Não Deixa de Amar. Eu já sei que você não está sozinha, mas tem medo de dizer que já foi minha e que o seu corpo já foi meu. Não interessa o que você anda falando, que a outra está amando e que ele é melhor do que eu. O que eu quero agora é esquecer todo o passado. O que passou, deixa de lado. Eu hei de encontrar também um novo amor. O que eu quero agora é esquecer todo o passado. O que passou, deixa de lado. Eu hei de encontrar também um novo amor. Eu já sei que você não está sozinha, mas tem medo de dizer que já foi minha e que o seu corpo já foi meu. Não interessa o que você anda falando, que a outro está amando e que ele é melhor do que eu. O que eu quero agora é esquecer passado. O que passou, deixa de lado. Eu hei de encontrar também um novo amor. O que eu quero agora é esquecer todo o passado. O que passou, deixa de lado. Eu hei de encontrar também um novo amor. O que eu quero agora é esquecer passado. O que passou, deixa de lado. Eu hei de encontrar também um novo amor. O céu todo azul, mil estrelas a brilhar. Eu sozinho a esperar por você. Mas eu sei e não virá, pois não liga mais pra mim e acha que o nosso amor está no fim. Oh, Candida, eu vou por aí sem destino, não passo de um peregrino e caminha sem razão. Eu já não sou nada na vida. Procuro uma sorte perdida. E me dá a tua mão. Você me revelou que era eu o seu amor e que nunca deixaria de me amar. Mas logo veio alguém e roubou você de mim, e eu não consigo e nem quero me conformar. Não passo de um peregrino e caminha sem razão. Candida, eu já não sou nada na vida. Procuro uma sorte perdida. Vem me dar a sua mão. Bom de tudo. Paixão, tá doendo demais.

Com o tempo, você não consegue controlar o uso, a quantidade, o horário, nem a ocasião. A droga afasta você dos verdadeiros amigos. Consome a sua saúde e a sua energia. Fique esperto. Diga não. Jesus is the King. Voltamos a apresentar Parada Popular. Falou de volta com o nosso Parada Popular, já pegando o beco indo embora. Eu vou deixar para vocês aí a última sequência para vocês, tá certo? Para todos vocês um feliz Natal, né? Restinho de Natal. Que o ano novo venha com muito amor, com muito carinho, né? O Natal foi excelente. Tá passando excelente, né? Forte abraço a cada um de vocês, um cheiro no coração. E quero agradecer a Deus pelo amanhecer, pelo entardecer e o anoitecer também, tá bom? Beijo no coração e a Deus, gratidão. Fui! Às vezes as últimas de hoje saem, bichinho, saem. Morrendo de paixão. Pra que se será de mim? Eu amando esta ingrata e ela zombando de mim. Apaixonar por ela escravizei meu coração. Pra que se agora estou sofrendo sem ela nesta triste solidão? Fui louco em acreditar em seus carinhos e nos seus beijos, que era pura traição. Pra que se agora estou sozinho, sem amor e sem carinho, morrendo de paixão? Pra que se agora estou sozinho, sem amor e sem carinho, morrendo de paixão? Crucificado do amor, agora estou chorando por ela. Será de mim? Eu amando esta ingrata e ela zombando de mim. Crucificado do amor, agora está chorando por ela. Meu Deus, o que será de mim? Eu amando esta ingrata e ela zombando de mim. As coisas que eu acreditava, você levou a minha vida inteira, tive a dor por companheira, sofri demais. Eu vou vivendo de saudade e dessa tal felicidade. Gostaria de saber recordações fazem chorar. Recordações não vou guardar. Recordações fazem chorar. Recordações não vou guardar. Tanta tristeza no meu peito, e eu tentando achar um jeito. Não pensei em despedida, chorei demais. A minha vida está errada, eu tinha tudo e agora nada. Sobreviveu. Mas guardando a esperança de encontrar um novo amor. Recordar. corações.